Quando a verdadeira medida da riqueza não for mais o dinheiro disponível para o consumo haverá mais tempo ao qual se tem para tratar de limites escolhidas. Quando for usado para descartar as pequenas alegrias da vida, então os problemas do emprego e do desemprego serão apenas uma feia lembrança. A libertação da fadiga corresponderá à libertação do próprio trabalho. Domênico de Massa. Domênico de Massa. Domênico de Massa. Domênico de Massa.